Não quero virar memória. Quero ver se só tem sofredor aí. E é desse jeito. Eu quero ouvir vocês. Essa é de vocês, eu quero ouvir. Porque eu quase acreditei que o crime seria a saída pros problemas que eu tinha. Pra desgraça da minha vida, cheguei a pensar que pra sonhar, ó, eu tinha que matar, fazer a vaca rica chorar, o boy se mijar, o gerente tentar. Eu quase me entreguei ao pó com bicarbonato, mas eu queria muito mais do que ser um viciado. Talvez um ladrão respeitado, o dono do tráfico, pagando de carro importado, com uma pá de puta do lado. O chefe da quadrilha, de goma com piscina, e os ganso tremendo quando me visse dobrando na esquina. Mas será que tudo isso me faria feliz? E minha coroa, o que diria, hein? Se me visse assim, ou de grampo, no pulso no domingo de visita, meu corpo costurado na mesa de um legista. Não, isso não. Nós quer uma família, poder ver nossas filhas, brincar de bonequinha e os cuzão de Cherokee. Não vai rir nem aplaudir, meu pulso algemado e nem me vê no IML. Eu não quero virar lembrança no álbum de família, nem a cruz no cemitério, nem a vela de sétimo dia. Minha vida vale mais no tomo do meu inimigo que um plaquê de dólar, tiro da rota, o mofo do presídio. Meu corpo não vai ser irmão notícia pra Globo, nem destaque no linha direta. Ladrão procurado, encontrado morto, não. Eu quero virar memória, ficar na história. Minha vida vale mais, vale mais, irmão. Eu quero virar memória. De 5 meses que eu fui na foto, hein? É, mano, o seu bagulho tá embaçado. O maluco foi pra pegar um herói, se fudeu. É isso mesmo. É, mas a ideia que eu construo é caixão, tá ligado? Já superei os 25 anos de vida, contrariando a mística e a porra da estatística. Sobrevivendo ao preconceito hipócrita da mente criminosa, da sociedade maliciosa, é foda. Ser discriminado por ser preto, favelado, deficientemente julgado, revoltado. Isso me deixa injuriado, sistema nervoso abalado, caralho. Aqui o pobre tá condenado a morrer crucificado. A minha vida é mais importante que a carreira de cocaína. Me esquivei do lado podre da periferia. Fui mais além, batalhei pra ser alguém. Me esforcei como ninguém pra não morrer também. Jogado no meio do mato, todo putrificado, tipo noia ensacado, pé de breca atrasalado. Pretendo vencer na vida, construir uma família. Não vou dar motivo pra tomar tiro e acabar morto na esquina. Não vou pôr em bom esforço que o seu Nelson fez por mim. Salve pra guerreira Zefa que me criou, enfim. Não posso contrariar quem sempre quis me ajudar a conquistar, ser um exemplo de vida. Não desandar, será que é certo? Meter o ferro, escutar o berro. O treco, sangue na roupa, o tombo. Eis a pergunta, né, periferia? É mais fácil matar quem? O rico ou o pobre? Mais fácil matar o pobre, né, mano? Que divide o mesmo espaço físico que nós, o mesmo sofrimento que nós. Aí, a gente tem que entender uma coisa, mano. A nossa extinção significa a redenção do playboy, tio. Certo? Eu não tô vendo motivo pra viver, eu só tô vendo muito motivo pra gente se matar dentro da própria favela. Vocês eu não sei, mas sinceramente eu, tio... Não quero virar memória, nem ficar pra história. Vítima sem glória, triste trajetória, irmão. Não quero virar memória, nem ficar pra história. A vida vale mais. Cadê aquele dinheiro? Você me deve, pô, falei que ia te pagar o dinheiro, mas não, não quero dinheiro, mas não tem como, mano. Não é, calma aí, mano, não é por aí, não. Já tive muito próximo da morte. Um prato, uma cadeira, pentei na mesma bada. Sorte, vários, mano, apetitoso. Cartel periculoso. Tô vendo a minha mãe no sufoco. Que se foda, eu tô disposto a matar, morrer. Me levantar ou ter que perder o afeto de quem lutou sua vida toda pra não me ver. trancado, fechado. Feito um bicho do mato ou num asfalto, jogado com o corpo esquartejado. Seria a primeira vez, tipo a vez de quem gotou. Igual uma pá de mano que foi. Não gotou, não combinou. Talvez fosse a jogada da minha vida. Talvez. Ou talvez seria meu fim na mão da polícia. Ô Paulo, você vai naquela fita do Paulo que você vai dar pra mim, tio. Ô tio, não vai pipocar nessas ideias, não. Você falou aqui, meu tio. Que não vai dar pra mim, falei pra você. Goreada do caralho, vou falar pra você, irmão. Caramba, toda a mão, hein. 5 minutos pra decidir. Então se ir ou não ir. Pensei na família, no sonho que eu tinha o dia de construir. Desisti, achei que era o mais certo. Não quero morrer na giratória do banco. Quer saber, mano? Deixa quieto. Algum deles achou que eu tinha pipocado. O outro ficou na segunda comigo falando que eu tava errado. Que a vida ia virar e minha vida ia mudar. Hoje tô na memória seguindo o desenho pra aqueles que vão começar. Eu queria acreditar que aquela fita não era ilusão. Da desilusão, não posso o caixão de vários irmãos. Não quero virar memória, nem ficar pra história, nem meu corpo ser desumado pra se confirmar mais uma vitória. Agradecido até umas horas, rapaziada. Criolina, criou na casa. Já é. Tomemos, rapaz. É desse jeito.